vítima do dia. Se liga a estatística, lá vai mais uma tia. Passou por mim na esquina com o celular na mão. Hoje eu acordei com a mente de um vilão. Ao no dia à noite com o meu irmão chorando, trocando ideia com Deus e pedindo mais um rango. A minha esperança é de marchar ele pra escola e não ficar na esquina de bobeira usando droga. Quando era menor, passei por mau bocado. E de maluqueiro, na rua eu sou taxado. A escola até que existe, mas o que falta é atenção. Imagem de garoto é roubar uma mansão. O que faltou pros mano que estão lá na prisão? Saúde, segurança e também educação. Se tu é um menino e não tem oportunidade, vai lá na esquina ser mais um avião do crack. Tá na correria e fica na atividade. Traficante quer que compre, pague, use, que se lasque. Dívida de droga nem o avião perdoa. Manda derrubar, o usuário sempre voa. Pra alimentar a família, morrer tem explicação. Mas morrer por droga, pode crer, é sem noção. O meu e o teu Deus é o Deus do justo. Mas aqui na terra o pobre sempre é um intruso. Filhinho de papai, vem de luz e tira onda. Nego de favela, pega uma pedra e leva a tromba. Polícia quando chega, não quer nem saber. Se tua família vai ter o que comer. Não quer saber de nada. Só vem aqui no beat quando acontece uma desgraça. Por causa de uma pedra, outro mano caiu. Mas isso acontece do Denil até o Bill. Aos quatro cantos da cidade, aos quatro cantos do Brasil. Existem vários manos que na vida persistiu. Eu sou mais um pobre com a oportunidade. Vender droga, roubar e parar atrás das grades. Se vacilar ainda tem outra opção. Seguir no cortejo deitado em vez do caixão. Bicho, eu tô de boa porque eu ainda ando vivo. E mudar de vida, pode crer, eu não consigo. Eu olho pra mesa e não vejo o que comer. Tenho que ir pra rua só pra ver o que vai ser. O primeiro tio que passar vai se fuder. Um celular, um relógio e 30 conto. O almoço da semana já tá no ponto. Pior seria se fosse pra eu noiar. Mas eu tenho minha família pra eu cuidar. Não quero ver o meu irmão cair nas drogas. E viver não fica alerta, mas um criança morto. O que eu quero é igualdade para todos. E por minha mãe, meu irmão fazer um esforço. Estudar, trabalhar, seguir em frente. Para o futuro ser um cara inteligente. Pela sociedade, o pobre sempre é esquecido. Minha coroa sempre fala e pode crer que eu repito. Enquanto existe vida, existirá esperança. Sou pobre, favelado e quem espera sempre alcança.